Howdy everyone, this is Country Listening Point, o programa que traz o melhor da música country para o seu computador, chegando hoje à 8ª edição. Estamos quase chegando na época de remodelar todo o programa. Vocês sabem que quando a gente fizer 6 meses, nós vamos remodelar tudo, o site, o programa, e vamos ter uma edição especial com um set ao vivo de uma banda muito boa de country music. Vocês vão curtir, é uma surpresa aqui no Country Listening Point. O programa de hoje é dividido em duas partes. Primeiro, 3 lançamentos, 3 músicas novinhas, direto dos charts norte-americanos. E depois, 3 sucessos consagrados já nas pistas de dança country aqui no Brasil. Vamos começar com a nova de Rascal Flatts, Me and My Gang. nome novo na country music. Essa foi Danielle Peck, Finding a Good Man. E agora vocês vão curtir outro nome novo, Megan Mullins, Ain't What I Used to Be. Yeah. cara consegue ser uma fábrica de sucessos. Esse é Brad Paisley, Celebrity. E agora, clássico Alabama com a fantástica Clear Across America Tonight. Curte aí. Just outside of Austin, I turned on my radio. Tuned it into a satellite station. She was talking on a call-in show. She said it was over. She'd made a choice. Her mind was made up by the sound of her voice. Clear across America tonight. chegando ao final, a 8ª edição do Country Listening Point com Born to be Wild, de J.J. Scott, sonzeira. Eu curto muito, a galera que me conhece sabe o quanto eu curto essa música. Falamos também Alabama, com Clear Cross America Tonight, Alabama que onde encosta faz sucesso, tudo que eles fazem vira primeiro lugar nas paradas. Inclusive eu recomendo o DVD do Alabama, que traz as 41 músicas que chegaram ao primeiro lugar nos Estados Unidos. O DVD é fantástico. Falamos também Brad Paisley com Celebrity, música que eu dedico pro meu amigo e padrinho André. Banda dele, quando toca Celebrity ou quando toca Brad Paisley, é basicamente um cover. Toca muito essa galera. Teve Megan Mullins também, Ain't What I Used To Be, música nova, artista nova no cenário country. Danielle Peck com Finding a Good Man e Rascal Flatts, Me and My Gang. Rascal Flatts sempre fazendo também musicão de primeira. Lembrando sempre que é importante que vocês me mandem e-mails com suas sugestões, seus pedidos, tudo que vocês querem ouvir, mandem lá no listeningpoint.sites.uol.com.br. Lembrando que está chegando a hora da gente mudar tudo. O site vai estar totalmente novo, os programas melhores. E aguardem. Até a próxima edição. Um abraço e até mais.